O tema hoje é a lei da justiça. E sendo, mais uma vez, repetindo, né, a lei da justiça uma lei natural, uma lei divina, uma lei moral, como tantas outras que a gente colocou algumas semanas atrás, é uma lei que está dentro de nós. É claro que existe, digamos assim, não só no Brasil, como em todos os países, existe uma quantidade enorme, são dezenas e dezenas de volumes, né? Na questão do direito penal, na questão do direito trabalhista, na questão do direito civil, na questão do direito, quer dizer, direito família. Existe uma quantidade enorme de livros de direito que falam sobre leis. E essas leis, que seriam aquelas que seriam utilizadas para se fazer com que a justiça fosse feita. Mas se nós levarmos realmente em conta que a justiça é uma lei natural, e sendo uma lei natural é uma lei divina, a justiça ela está dentro de nós. A consciência, o sentimento que nós temos, a consciência que nós temos dentro de nós, o bom senso, o discernimento, nos dá a possibilidade de sabermos o que é justo e o que não é justo. Então, todo esse calhamaço, todos esses livros, claro que eles são importantes, né, nos cursos de direito, porque, afinal das contas, são necessárias na questão da lei formal. Mas, se nós fôssemos analisar a fundo a questão da justiça, nós sabemos o que é justo e o que é injusto. E nós sabemos quando nós cometemos uma injustiça ou quando nós não cometemos injustiça. Isso está dentro de nós. Isso faz parte, digamos assim, de nossa daquilo que vem junto de nós, aquilo que se chama a priori na filosofia. Já está dentro de nós essa questão de saber o que é justo, o que é a lei da justiça. Então, às vezes, quando nós analisamos várias situações em que a gente escuta, às vezes, no rádio, na televisão, ou lê no jornal, sobre a questão do tribunal tal, concedeu liminar, concedeu habeas corpus e papapi, papapá. A gente sabe que por trás disso, o que está acontecendo é a ação da justiça formal, da justiça que está nos papéis. É a ação maquiavélica, né? Maquiavélica dos, daquelas, digamos assim, daquelas maneiras assim de se combinarem entre as pessoas próprias, entre advogados e promotores, para poderem livrar as pessoas que cometeram algum delito de grande ou pequeno porte, mas como eles têm dinheiro, eles conseguem se livrar através da justiça formal. Mas no fundo, mesmo os grandes criminalistas, os grandes advogados, que estão fazendo, é claro, o trabalho dele, ora, eles estão sabendo, né, o que é justo e o que não é justo. Então, o que, que está acontecendo? Hoje está acontecendo aquilo que a gente chama de uma inversão de valores. Mais uma vez aqui a gente tem que bater nessa tecla. Inversão de valores. Uma vez, a justiça era a justiça. Hoje, a mesma justiça, como sendo uma lei natural, ela continua sendo justiça. É a lei da justiça. Como a gente viu outra semana atrás, a lei natural, ela é imutável. A justiça de 30 anos atrás era justiça, 300 anos atrás era justiça, e hoje a lei da justiça é a mesma. E as pessoas, elas tentam burlar, elas tentam comprar a justiça através do poder econômico. Então, a lei da justiça, dentro de nós, ela existe. Existe a consciência de sabermos o que é certo e o que é errado. Então, no livro aqui dos Espíritos, existe assim uma uma definição assim para a justiça. A justiça consiste no respeito aos direitos de igualdade e de liberdade de cada indivíduo. Não são dos indivíduos só ricos, ou da classe média alta, ou classe média baixa, os dos miseráveis, os dos desválidos, os desvalidos, que seja. Não. Todos nós que estamos aqui no planeta de provas e expiações, que é o planeta Terra, temos os mesmos direitos e os mesmos deveres. Nós temos os direitos de igualdade e de liberdade, de igual forma. Isso é aquilo que a justiça, a lei da justiça natural, a lei da justiça divina, nos dá. Só que a gente sabe que isso está muito, muito, muito aquém de realmente acontecer isso. Uma outra questão, critérios de justiça. É desejar um grande critério da justiça. Quando é que eu vou saber se eu estou sendo justo ou não? É quando eu estou desejando para os outros aquilo que eu gostaria que acontecesse comigo próprio, comigo mesmo. Olha aí, é um critério de nós analisarmos as nossas vidas no momento de tomada de decisões, às vezes de tentarmos julgar alguém ou julgarmos a atitude de alguém. Quem somos nós para chegar a esse ponto? Então, será que na situação em que esse alguém estaria, o que, que é que eu estaria, como é que eu teria agido? Então, essa questão desse critério de desejar para os outros o que a gente teria que desejar para a gente mesmo, é um critério saber se nós estamos sendo justos ou não. E nós aqui que temos uma cultura cristã, apesar de seguirmos, digamos assim, essa fé espírita, né? essa doutrina espírita, mas somos cristãos, por quê? Porque nós acreditamos nos ensinamentos de Jesus, né? Que veio aqui há 2000 e poucos anos atrás e deixou todo aquele exemplo de vida, de sabedoria, né? Então, a máxima do cristianismo é tomar o direito da pessoa tendo como base o direito do próximo. É uma máxima isso aí, é uma máxima, é uma lei do cristianismo. É, quando nós temos um direito, nós se acharmos de ter direito de alguma coisa, é nos compararmos ao outro. Se o outro está tendo o mesmo direito. Isso também na filosofia se chama de alteridade. É colocar antes importância no outro para ver se realmente nós temos os mesmos direitos. Isso é muito... Eu fico fascinado quando eu vejo esse tipo de coisa, porque essa questão da gente se preocupar com os outros e não somente com nós próprios. Isso é justiça. Isso é a questão da justiça, é a questão da igualdade, é a questão da liberdade. Se eu conseguir ler aqui. Existiu um filósofo que ele nasceu, eu falei já dele aqui uma vez, eu não sei aqui se eu consigo ver, mas ele nasceu em 1921 e faleceu, veio a desencarnar em 2002. Mais uma vez vou falar do John Rawls. Ele foi um filósofo americano. Ele terminou a vida dele dando aula durante muitas décadas na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. E ele escreveu, ele editou, ele editou, escreveu e ele revisou aquele livro mais ou menos umas 7, 8 vezes, porque ele era um perfeccionista e ele achava que nunca estava perfeito como ele achava que devia estar. E ele escreveu uma obra fenomenal, que é desse tamanho aqui, uma teoria da justiça, que já foram editadas mais ou menos umas 5, 6 edições, e todas elas foram esgotadas em questão de semanas. Ele tem assim essa palavra, ele tem essa citação que eu vou tentar passar para vocês, se eu me enxergar, né? A justiça é a primeira virtude das instituições sociais, como a verdade o é para os sistemas de pensamento. Olha quanto profundo é esse pensamento aqui, essa frase dele. A justiça é a primeira virtude para as instituições sociais. E aqui ele coloca instituições sociais, todas as instituições. O Centro Espírita Divina Luz é uma instituição social. A Prefeitura Municipal é uma instituição social. A Câmara de Vereadores é uma instituição. A escola aqui interativa é uma instituição social. Uma grande empresa, ou pequena ou média empresa, onde existem pessoas agregadas e que trabalham juntas e que convivem juntas, são uma instituição social. E ele coloca que a justiça é a primeira das virtudes de uma instituição social, da mesma forma como a verdade é para os sistemas de pensamento. O que são os grandes pensadores? O que os grandes pensadores, os grandes sábios de toda a antiguidade e da modernidade e contemporâneos, eles buscaram sempre? A verdade. A verdade. Isso é bastante profundo. Então, isso fica assim uma proposta de reflexão, de termos dentro de nós essa questão da justiça, que a justiça é acima de tudo. E a verdade, no nosso pensamento, na maneira de nós pensarmos, também o é. Ele compara, então, a justiça nas instituições sociais como a verdade nos sistemas de pensamento. Esse é o tal de John Rawls, um filósofo que, inclusive, foi, já comentei aqui outras vezes, ele foi na Universidade de Harvard, que é uma das universidades mais famosas, universidades de direito, né, dos Estados Unidos. Ele foi, inclusive, professor de direito e de filosofia do atual presidente dos Estados Unidos, o Barack Obama. E aquelas ideias do Barack Obama na questão social, na questão lá que ele está brigando com o Congresso da Saúde, vem do John Rawls. A questão social, a questão da igualdade, a questão da liberdade. Principalmente agora lá, da igualdade. É isso, pessoal. Obrigado. Boa tarde a todos. É muito importante que cada um de nós nos questionemos na questão individual de quem sou eu, aonde eu estou, né? Qual a relação que existe entre eu e esses pequenos círculos que nós poderíamos dizer que, num primeiro momento, a minha família, a minha sociedade, o meu país. E depois, se nós pensarmos mais um pouco, aumentando, né, esses círculos, nós vamos chegar ao quê? A Deus, nosso Pai. Nós vamos chegar na questão do universo. Nós vamos chegar em questões muito maiores do que eu particularmente, né, do que eu como pessoa. E quando nós pensamos essas coisas grandes, pensamos em Deus de uma forma grande, nós também temos que admitir que existem situações, existem ordens, existem regras, existem leis, também que atuam de uma forma grande. Se Deus criou, né, desde o mais ínfimo das criaturas, vamos dizer o átomo, e os céus, os universos, dizem, e é verdade, né, que existem mais estrelas do que grão de areia. Então imaginem a quantidade ou a grandeza que não deve ser o universo. Se Deus pensou tudo isso, se Deus amou tudo isso, com certeza devem ter organismos que organizam tudo isso. E esses organismos são as leis. Falávamos nós semana passada, ou na outra, sobre a lei natural. Ou seja, é um princípio que está inserido dentro de cada um de nós, criaturas, porque carregamos os atributos do nosso Criador. E que a partir do momento que cada um de nós para e adentra, né, em si, vai encontrar a resposta a esses seus questionamentos. Como hoje nós vivemos em sociedade, né, imprescindível que haja princípios reguladores para que a gente conviva em sociedade. E é a justiça. A justiça é aquele conjunto, né, de regras, aquele conjunto de diretrizes que determinam a melhor maneira para que cada um de nós conviva, digamos assim, em sociedade. Existe a justiça humana, criada pelos homens, e existe a justiça divina, que está inserida dentro de cada um de nós. A justiça dos homens, que a gente conhece, e a gente mais ou menos sabe também como ela funciona, e nem sempre de uma forma justa, né, mas ela está aí para ser aplicada. E existe, então, a justiça divina, que é essa, então, que eu vou falar um pouco mais. Vejam bem. Deus é um Pai infinitamente bom, justo e amoroso. Tudo o que acontece obedece às suas leis. E existem duas grandes leis que regem os universos, que é lei de semelhantes e a lei de vasos comunicantes. Semelhantes, o que é parecido se atrai. Vasos comunicantes, tudo tende ao equilíbrio. Tudo busca o equilíbrio. Muito bem. Como existem essas ordens maiores, e nós, criaturas, estamos inseridos nessas ordens maiores, Deus, muitas vezes a gente diz, ele não está nem aí para nós. Digamos. Por quê? Porque enquanto nós ainda distantes da consciência, distante de Deus, né, atua sobre nós as leis. Porque a partir do momento em que nós, digamos assim, passamos a compreender as coisas e viver essas coisas, não precisa mais leis que nos corrijam. Por exemplo, se nós fizéssemos as coisas certas, precisaria ter policiais? Se nós andássemos nas velocidades corretas, precisaria ter, né, os controladores? Precisaríamos ser multados? Não? Se nós fôssemos pessoas que respeitam as outras pessoas, precisaríamos da justiça humana? Que ter que uma outra pessoa dizer assim, tu é culpado e tu vai ter que pagar? Mas será que ele não saberia disso? Muitas vezes cometemos de uma forma ignorante, mas em essência a gente sabe. Porque dentro da questão da lei natural, né, e dentro da questão da lei de justiça também, não faço os outros o que eu não gostaria que te fizessem. É simples, é muito simples. Mas nós não conseguimos nos inserir nisso tudo, porque ainda pela, como dizia Jesus, pela dureza do nosso coração. No dia de hoje, ou amanhã, ou ontem, abrindo o nosso jornal, a gente vê coisas que uma pessoa fez, digamos assim, terríveis, certo? E vamos imaginar uma coisa terrível que ela fez para uma criança, para um ser inocente. Tudo bem. E digamos também que a justiça humana, né, não fez nada. Vamos imaginar, ou mesmo que essa pessoa seja presa, não tem problema nenhum. O que acontece com essa criatura? Vamos dizer assim, durante esta vida, ela escondeu isso de todo mundo. E de repente ela esconde de si mesma, fugindo da sua consciência. Porque a tua consciência te cobra, a tua consciência te condena. Não existe, como na justiça humana, um juiz, um advogado, uma promotoria, uns que te acusam e outros que te salvam. Não existe. Só existe a nossa consciência. Então, essa pessoa cometeu esse delito aos olhos dos homens e aos olhos de Deus, gravíssimo. E, sufocando a sua consciência, nesta vida, ele não fez nada para minimizar aquele problema ou para reverter aquele problema. E muitas vezes, se ele tirou a vida, não tem como reverter o problema. Mas, enfim, ele sufocou a sua consciência, inventando uma desculpa, que ele fez isso por causa daquilo, ou ele bebe, ou enfim, ele sufoca a consciência. Muito bem. Quando ele desencarna, ele não tem mais um corpo. Ele não tem mais, né, um corpo material e uma mente, possivelmente para se esconder. Quando ele desencarna, ele só tem um corpo espiritual, limpo. Limpo que eu digo porque não tem mais o ego, não tem mais a mente que te engana, que te esconde as coisas. Aí o que acontece? Tu vai para o mundo espiritual e lá tu enxerga tudo. Tu enxerga os espíritos bons de luz, tu enxerga os espíritos sofredores e tu não consegue te esconder perante ti próprio. E aí, enxergando a grandeza da vida, enxergando que a vida é eterna, enxergando que tudo é resultado das nossas escolhas e do nosso plantio, a gente vai chegar à conclusão lá, mas a gente já tem isso dentro de nós, mas vai chegar à conclusão lá também, de que? De que eu colho aquilo que eu plantei. E aí ele, começando a analisar a situação, ele vê aquilo que ele fez, que foi altamente prejudicial para si, na questão da sua evolução, porque ele não evolui ao ponto de ele ter feito isso a um irmão seu, o que acontece? Ele começa, num primeiro momento, sofrer, né? Pela consciência que ele tem daquele delito. Mas o sofrimento, por si só, ele não quita dívidas. Essa criatura, essa alma, esse espírito, vai pedir para os seus anjos da guarda, vai pedir para aqueles que organizam as reencarnações, para que ele possa, numa nova oportunidade reencarnatória, ressarcir, viver o mal que ele gerou para o outro, para ir na lei do equilíbrio. Ou seja, não faça os outros o que tu não gostaria que te fizesse. Então, não é Deus, não é Jesus, não é ninguém que diz lá, ah, tu fez isso, agora tu vai ter que fazer isso. Não. Seremos nós mesmos que, vendo o desequilíbrio que geramos, vamos pedir uma reencarnação, um sofrimento, uma passagem idêntica àquilo que criamos, para que não mais repitamos aquilo que fizemos. Porque quando fizemos, ou fizemos por ignorância. Quando fizemos, ou fizemos por impulso, enfim. Mas não seria motivo para isso. Quando buscamos a nossa consciência, e quando, né, compreendemos que não há evolução sem vivermos a prática da lei de uma forma positiva, em cada um de nós sermos instrumentos de Deus na transformação do mundo e na transformação de nós mesmos, a gente faz o quê? A gente pede, eu quero passar por uma situação idêntica que eu fiz o meu irmão passar, para que eu aprenda que não devo fazer isso aos outros. Mas vejam bem, hoje nós dissemos aos nossos filhos, meu filho, não faça isso. Hoje nós sabemos o que devemos e o que não devemos fazer. Mas muitas vezes, pela nossa liberdade, a gente faz. E aí o que acontece? Burlamos? Até pode, mas no momento devido à nossa consciência e a lei atua. Agora, a partir do momento que cada um de nós faz as coisas certas, não há motivos para temermos nem a lei humana e nem a lei divina. A justiça humana ou a justiça divina. Por quê? Porque nós estamos em conforme com um processo evolutivo. Nós estamos dentro de um contexto que é, né, a vida e as dificuldades da própria vida. Então, quando hoje nós enxergamos uma situação dessas, nós enxergamos uma outra situação, cabe a cada um de nós não o julgamento, e sim a compreensão de que alguém está acertando as contas. Por isso que Jesus dizia: bem-aventurado aquele que sofre. Porque aquele que sofre está resgatando. Ele está pagando uma dívida que ele próprio contraiu. E Jesus diz: ai daqueles que riem, ai daqueles que estão na preguiça, porque possivelmente, se esquecendo de colocar em prática o trabalho, o respeito, a atitude, a ética, se perdem e, como tal, né, terão que acertar. Jesus, numa das suas parábolas, ele diz que antes de tu oferecer alguma coisa ao altar, vai lá para Deus, vai lá e te acerta com o teu irmão, para que não aconteça que ele, entregando o teu juiz, a nossa consciência, não o juiz dos homens, e ele te entregando ao executor, tu vais ser preso e tu vai ter que pagar até a última moeda. O que é pagar até a última moeda? É realmente ressarcir ao universo, ao conjunto ao qual nós estamos inseridos, aquele desequilíbrio ao qual tu gerou. Nos livros que nós temos aí na biblioteca, principalmente os de Zíbia, trabalham muito bem nisso, né? Existe um livro também fantástico que fala muito disso, da lei de justiça, que é Céu e Inferno. As últimas partes dele são só depoimentos de almas que sofrem, mas aí elas explicam por que elas estão sofrendo. E se hoje nós observarmos o sofrimento, nós observarmos essas atrocidades que estão acontecendo, não é motivo para que a gente se assuste, não é motivo para que a gente esmoreça, não é motivo para que a gente, digamos assim, deixe de fazer aquilo que a gente faz. Se lá em Brasília roubam nas cuecas, não é por isso que nós haveremos de fazer coisa parecida aqui. Se de repente ali eu vejo uma situação altamente conflitante, não devo esmorecer daquilo que eu acredito. Por quê? Porque a justiça, ela vai atuar. A justiça dos homens? Estamos vendo que às vezes não. Mas a justiça de Deus, ela está dentro de cada um de nós. E não tem como fugir dela. Porque ela vem à tona através da nossa consciência. Fechando nossos olhos,